Houve um tempo em que eu andei sozinho. Eu não tinha do meu lado alguém igual a você. Meu caminho era incerto, sem rumo, mas ouvi você dizer: meu filho, eu amo você. Tanto tempo eu perdi na vida, não sabendo que você por mim estava a sofrer. Seu amor hoje eu tenho comigo. Sou feliz e posso dizer: Jesus, eu amo você. Meu amor por ti, Jesus, eu não posso explicar. Toda minha vida eu quero te entregar. O passado lá ficou, eu não quero nem lembrar. O que eu quero é ser seu e pra sempre te amar. Tanto tempo eu perdi na vida, não sabendo que você por mim estava a sofrer. Seu amor hoje eu tenho comigo. Sou feliz e posso dizer: Jesus, eu amo você. Meu amor por ti, Jesus, eu não posso explicar. Toda minha vida eu quero te entregar. O passado lá ficou, eu não quero nem lembrar. O que eu quero é ser seu e pra sempre te amar. Jesus, Jesus, eu amo você e pra sempre vou te amar. Jesus, Jesus, eu amo você e pra sempre vou te amar. Jesus.